clamo a Deus, responde ao meu chamado. Na minha angústia busco teu céu sagrado. Tem piedade de mim, ouve a minha oração. Tu Deus de justiça, minha alma em claro. Eterno, faz brilhar tua face sobre mim, derrama tua graça na noite. Encontro a paz só em ti. Confio, ó meu verdadeiro rei. Filhos dos homens, até quando a vaidade? Buscais a mentira longe da verdade. Sabei que o Eterno ouve a minha voz. Quando eu clamo a Ele, está aqui pra mim. Pois Eterno, faz brilhar tua face sobre mim, derrama tua graça na noite. Encontro a paz só em ti. Confio, ó meu verdadeiro. Segurança, eu repouso e crio, ó Eterno, sou teu em reverência. Eterno, faz brilhar tua face sobre mim, derrama tua graça na noite. Encontro a paz só em ti. Confio, ó meu verdadeiro. Durmo em segurança, pois só tu, Eterno, és minha esperança. Na tua luz encontro minha felicidade, para sempre cantarei tua bondade.